的 offer 本次文。 Okay, Portugal 158 to clear via Alpha and Juliet to stand 11 at Portugal 157. Alpha and Juliet, stand 11 at Portugal 157. Yes, go stand, we'll leave the pause on site on 3-6. Oscar, go stand. 1889, observe o Airbus do Portugal passar em direção ao portão 11, após taxi via Juliette Alpha, ponto espera 28, Kennegal no 0, no 5, ponto espera 28, torre 1-8, decimal 6-12, senhor. Eu acho que a asa dele não passa aqui, senhor. Eu acho que se puder segurar ele, a asa dele não passa, vai passar por cima da nossa cabeça aqui, muito próximo. Ok, é previsto que o pushback da sua aeronave não interfira com a entrada na Juliette, ok? Tá ok, mas eu acho que o cara não fez corretamente. Tá muito próximo aqui, não sei se vai conseguir. Ok, então o Portugal 157 vai ter posicional por isso. Posicional 157. Ok, eu vou prosseguir em frente, ok? Em frente vai livrar via Índia e depois Alfa até a ponte espera da Golf, ok? Então, Alfa até a ponte espera da Golf. Josh, coordena com a sua equipe de tático que o pushback do 5 ele não é para deixar a Juliette fechada, ok? Portugal 157 after the 737 on go clear the taxi Juliet, you are clear to continue until stand 11. Yes, copy that, so in clear from the 737 go, we are clear to proceed to stand 11 at Portugal 157. Solo 3, levar a direita, taxi até o pátio, toca essa livre, senhor. É uma boa noite, bom fim de semana, cara. Boa noite e bom fim de semana. Igualmente, senhor. Ok, obrigado. Torre, boa noite, Rio 9642. Rio 9642, tráfego já avistado, Kennegal no 0, no 5. Continua aproximação, reporte trem baixo checado, avistando Rio 9642. 9642, está embaixo, travado e avistando, 9642. Rio 9642, autorizado pouso, pista 28, vento de 2 no 0 grau, 05 nós, no 0 no 5, GNH. E pouso 9642. Super, 01. Solo, Salvador, Pioneiro 01. Pioneiro 01, pronto para a cópia? Tá pronto, Pioneiro 01. Pioneiro 01, autorizado Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot Sulu, nível 1 no 0, direto até a posição Lotar, após o esquina 1, decolada pista 28, primeira curva à direita, na saída Lotar, restrito ao nível 090, até a liberação do controle Salvador em 1 no 9, decimal 35, transponder 5017, Pioneiro 01. Autorizado Fortaleza, Salvador 110. Direto Lotar após risco 1, decola da 28 após curva direita na saída Lotar, respeito a 090. Sistema no Salvador, controle Salvador 3935, transponder 5017, Pioneiro 01. 5017, contagiamento correto, Pioneiro 01. Para o acionamento no pátio militar, chame torre 1 no 8, decimal 612, já. 1 no 8, decimal 612, para acionamento, Pioneiro 01. Mandou gol 1076, está cruzando 210. 1076, sem identificação, desse mantém 50, chegada a Cari. 50, Cari, gol 076. Chega na Cari, chega na Cari, vou na proa de maré, está presente, desculpe, proa de maré, chega na Cari, Salvador, pista 28. Estou autorizando o acionamento, chame táxi, primeiro ano. chamar, tá esperando ela. Mantenha o vídeo voo 080, mantenha a chegada, mantenha inicialmente a proa do VOR e aguarde a alteração para a final do ILS Zulu, Força Aérea 2733. 733 está no ideal de descida, a intenção é mais próximo cancelar. Alfa e Kilo até o Pátio 3, na minha escuta, senhor. Perante, vai levar aqui à esquerda, prossegue, cruza a Alfa Kilo até o Pátio número 3. Número 2733. Ideal de descida. Já se mantém 50, chegada cai. Chegada de pitch, confirmando. Ficando por 50, 2733. 0105, o ajuste autorizado a decolar pista 28, TAN 3152. Iniciado, 3152. Chame agora o controle Salvador em 199 decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 1935, obrigado, bom serviço a todos. Por gentileza, cheque outra vez a informação alfa, o solo encontra-se indisponível. Monitore agora a frequência 1 no noite, decimal 612, aguardando cópia para Fortaleza, provável Momo, transação forte no 604. Ok, monitora 18612, provável ainda Momo ou não, 604. 747, qual nível para Guarulhos, senhor? 340. Nível 340 será solicitado, provável subida Gole, transição Giner. Aguarde coordenação, objeto 6747, número 2 para cópia, senhor. Positivo, na sua escuta, aguarda. Com 89, autorizado a decolar, senhor, pista 28, vento de 220 graus, 129, ajuste no 095. 095, autorizado a decolar, senhor, 289. Romeo 01, tá pronto para o táxi. Romeo 01, autorizado o táxi, chame para o ingresso. Chama para o ingresso, Romeo 01. Low control, time 3152, request heading Aracaju, if possible. Maintain the path 3, time 3152. Ok, maintain the path 3. Uno 889, decolou de Salvador aos 22. Chama agora o controle em 119, decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 935, até logo, obrigado. Uno 604, na escuta para cópia? Uno 604, na escuta. Uno 604, Salvador para Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível de voo 390, autorizado via APRO, Zulu 19. Decola da pista 28, mantém reta até 3.000 pés, após curva à direita, na saída Aron, transição Frote, negativa saída Momo, senhor. Saída Aron, transição Frote, controle 119, decimal 35, transponder 50411, gol 1604. Positivo, copiou, está autorizado para Fortaleza, o nível 390, decola pista 28, mantém o eixo até 3.000 pés, após curva à direita na saída Aron, transição Frote. Frequência do controle Salvador 119, decimal 3, posição no transponder 5041, gol 1604. 5041, protegimento correto, gol 1604, no portão 02, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Camará, gol 1604. Caneiro 01, autorizado ingresso, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Correção, Caneiro 01, tem autorizado o cruzamento da pista 1028, libera a pista via Delta, após taxia via Alfa até o ponto de espera pista 28, senhor, tem legal no 0, no 5, ponto de espera 28, chama pronto para decolagem, Caneiro 01. Cruza a pista via Delta, Alfa, para o ponto de espera 28, Caneiro 01. 545. Você manda mensagem para o Protagonista 2? Recife agora em 12685, alternando 12545, TAN 3152. Ok, 12685, alternando 2545, TAN 3152, obrigado, boa noite. 7, pronto para cópia? Pronto, prossiga. 6747, Salvador para Guarulhos, Sierra Bravo, Gol Romeo, autorizado nível de voo 340, Superior Whisky 50. Decola da pista 28, mantém reta até 3.000 pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição Diner. Controle 119, decimal 35, aciona 5040, Webjet 6747. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Peruíbe 50, decola da 28, mantém a proa até 3.000 pés, curva esquerda, sai da Gole, transição de meta. São patrulha 1935, aciona 5040, transponder 6747. Protegimento correto, objeto 6747. No portão 04, o senhor chame pronto para o pushback acionamento. Camará, ponto pronto, obrigado. Rosário, General Filho. Também destino com o Fim, sobrevivo com a Gol no 889, chama o centro Recife. Frequência 126. Corrija, frequência 1288, alterne 13325. 288, 1325. Confirma, 3325, perdão. Isso, 1288, 1335, no voo. Obrigado. Salvador, Força Aérea 1733, atingiu 5000 na proa de pitch. Com referência visual, tanto foi instruído para voar na proa do VR. O voo 289, boa noite, sem identificação, estação de Joaquará, sobre o nível de voo 3 milhas. A 3, 4 milhas, nordeste de Salvador. Preparação para a final ILS, pista 28, curva à esquerda, proa 230. Nesta proa interceptará o curso do localizador. Em caso de solicitação para aproximação visual, informe-nos para modificação de regra e prosseguir com a proa da rotatória. Esse mantém a 2000 pés, Força Aérea 2733. Vai descer para 2000, matar na proa 230, vai interceptar sinal do instrumento. Gente, segue na proa 230 para interceptar sinal do procedimento ILS. Zulu, pista 28, 1015, ajuste, 2733. ILS, Zulu, pista 28, grátis, 1015. De 220 graus, zona 09, ajuste no 095, pioneiro 01. Quando o senhor confirma, senhor, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, tem condições, alinhar e decolar sem parada, pioneiro 01. Certo. Torre Web 6747, na posição 4 para o posicionamento. No 4 autorizado, senhor, posicionamento time táxi, objeto 6747. Chão para o táxi, obrigado. Localizador com a pista vista, voo 1076. Torre 186, 1076, bom pouso. Tá, obrigado. Pioneiro 01 decolou de Salvador aos 30. Chame agora o controle em 199.35, senhor, tem um bom voo. 119.35, pioneiro 01, obrigado. Confirme, senhor, avistando. Bahia tem pouso autorizado, senhor. Pista 28, vento agora de 230 graus, 08 nós. Vente, vai até. De Salvador para Fortaleza, está cruzando agora 2.200 pés para cumprir na lotar. Pioneiro 01 no Suburban Tênis de voo 090. Pioneiro para 090, mantendo 090. Autorizado, parte 3 ingressando aquilo, seguindo a Alfa para o ponto de esperada 28, vai reportar pronto nessa, 6747. Voo 076, autorizado Alfa e Índia, portão 01, senhor. Alfa, Índia, 01, 076. 40, reporte estabilizado no log. Direita, B40, reportará. visual no setor, 2733? Afirmativo. Então completa a direita 250 para interceptar a final. Direita 250. Manter o número 0, porém 0. Somente por gentileza, o senhor confirme sua posição, box 612? Corrigindo, posição 2. Muito bem, senhor, posição 02. O enquadernação veio pro solo, senhor. Irá ingressar o Boeing de companhia no portão 1. Após o mesmo ingressar, está autorizado, senhor. Posicionamento, chame táxi, gol no 604. Sente enquadernação, após o colega encostar no box 1, está autorizado, semana táxi, 604. Localizador 2733. Túlio 186, 2733. 86, obrigado. Controle Salvador, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2733. Forceiro 2733, tráfego avistado, ajuste no 015. Continua a aproximação, senhor. Reporte quando o trem embaixo é travado, correção, trem fixo e campo à vista. O Forceiro 2733. Já possui o campo à vista. Forceiro 2733, tem pouso autorizado, senhor. Pista 28, vento agora de 210 graus e 09. Grato.